ser mais um acomodado. Não dá, eu tô legal viver no padrão da sociedade. Pra quê? Deixar o tempo passar pra depois se arrepender. Prefiro ser doidão e viver intensamente pelos meus direitos. Eu vou batendo de frente, sou doidão, não aceito esmola do governo, propaganda enganosa. Não engula esse veneno, eu já fiz meu saneamento mental. Me desliguei desse mundinho normal, me curei combatendo o sistema com os olhos do espírito. Vejo que a vida vale a pena. Pode crer, eu vou mergulhar, eu vou nadar nesse mar, nessa imensidão. De quê? De doideira, de doideira, de doideira, de doideira. Pode crer, eu vou mergulhar, eu vou nadar nesse mar, nessa imensidão. De quê? De doideira, de doideira, de doideira, de doideira. Com vocês, eu, o feiticeiro do som. Daíde! É isso aí. Pode. Vamos que vamos. Pode falar então. Pega, mata e come. Carcará. Sandra Sá já falou. Quero ver você dançar. Metaforicamente, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. E politicamente, tempo quente. O frio. Injustiça. Brasil. A pátria amada não tem nada de gentil. Molecada, meninada, são jogadas nas calçadas. Que mancada. Tem muito dinheiro sendo levado por fantasmas. E a diretoria disse que não se envergonha de nada. A árvore genealógica é única. Retirante metalúrgico, presidente da república. Isso é bom, muito bom. Agora o povo tem um representante de direto lá no alto escalão. Isso só acontece em terras brasileiras. Pode crer, viver nesse país é mó doideira. Pode crer, eu vou mergulhar, eu vou nadar nesse mar, nessa imensidão. De quê? De doideira, de doideira, de doideira, de doideira. Pode crer, eu vou mergulhar, eu vou nadar nesse mar, nessa imensidão. De quê? De doideira, de doideira, de doideira, de doideira. Louco, louco, sou eu de doideira. Na correria de segunda a segunda-feira, remando contra o vento sem era nem beira. Tem gente que não entende e fala um monte de besteira. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser falar. Não vou ligar pra fofoca da vizinha. Deixa isso pra lá, chega mais, vem pra cá. Ela cuida da vida dela e eu cuido da minha. Eu sou diferente, mas a quem discrimine? Deve ser porque eu não uso a roupa que tá na vitrine. Aquela moda ditada pela novela, que deixa a mente do meu povo mó sequela. No mundo real eu vivo dentro de um hospício. Que é isso, seu doutor? Fazer rap é meu único vício. Isso daqui é excesso de dopamina. Odiado pelos mano e adorado pelas mina. Eu sou a metamorfose ambulante em pessoa. Incomodado que se mude, eu tô numa boa. Então chega mais. Só segue bom. Se não for pra somar, não vem, não vem.